Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvir os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, minha gente, já chegou Edelson Moura, que alegria poder começar este programa para vocês. Uma hora que nós vamos ficar aqui no seu rádio, conversando, batendo papo, atendendo os nossos ouvintes, falando sobre os principais assuntos que circulam pela imprensa, que é sempre bom a gente ficar atualizado, né? Eu gosto de atualizar as pessoas, deixar as pessoas bem atualizadas, bem informadinhas. Eu me sinto bem em poder levar a informação para todos, né? Orientação, educação, tudo faz parte da nossa vida, né? É como dizia o nosso querido e saudoso Suassuna, lá de Pernambuco, né? Temos que preservar a nossa língua, temos que cuidar da nossa cultura, das nossas crianças, das nossas futuras gerações, temos que ter preocupação com as coisas da nossa, que as coisas que cercam a nossa família, temos que ter cuidado, né? Porque o capeta tá solto por aí, o bicho tá danado, viu? Tá solto e nós temos que pedir a Deus todo instante pelas famílias, pelo nosso povo, pelas nossas crianças, pelos nossos trabalhadores, etc e tal. Gente, que Deus nos abençoe com este programa maravilhoso que nós vamos apresentar para vocês. O Amado Batista já está aqui, já está tomando um cafezinho ali com a nossa produção. E dentro de instantes ele estará conosco para continuar falando sobre esse trabalho de 40 anos de vida artística. Eita caramba, rapaz, não são 40 dias não, rapaz, são 40 anos de Amado Batista no mercado, fazendo sucesso, cantando, fazendo shows e encantando os seus fãs. Eu Estou Sonhando é a música que vamos tocar para você logo no comecinho do nosso programa. Te olhando, te observando. Você é a musa que sonhei na vida pra estar comigo. Eu fico imaginando eu te namorando. Minha vida seria a melhor do mundo. Eu estou sonhando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Fico me lembrando da gente conversando, mas nunca imaginei que aquela gata linda estivesse me olhando. Mas fiquei sonhando ao te ver me olhando, e depois do seu comentário lindo, eu fiquei sonhando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Esse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz. Amado Batista, eu quero agora atender uma carta que eu recebi. Essa carta foi entregue pela Giovana. A Giovana é nossa representante junto com o Natanael, com toda a galera lá. Saúde com beleza lá em Santa Luzia. Deixa eu ler a carta aqui. Sou de Santa Luzia. Meu nome é Luísa e eu estou escrevendo esta carta porque estou precisando de uma ajuda. Eu estou com minha visão muito ruim. Já pedi ajuda para muita gente. Já pedi ajuda para o prefeito, para vereadores. Mas até agora, Edelson Moura, ninguém me ajudou. Eu ouço seu programa, você no rádio, todo dia, quando você está no ar. E eu vi que agora você está vindo à nossa cidade. Por isso eu estou fazendo este apelo, estou pedindo esta ajuda para você. Eu estou precisando de óculos, Edelson Moura, porque eu estou quase cega. Já fiz exames e esses exames constataram que eu tenho este problema. Eu queria fazer um apelo à Santa Luzia, porque veja só, uma lente de óculos ou um óculos, você não precisa comprar um óculos caro. Pode ser um óculos, não é, barato. Eu faço meus óculos baratos. Eu não sou doido de ficar comprando óculos de R$1.000, nem de R$500. Tem óculos baratinhos, né? Que você vai lá, compra a armação e manda fazer a lente. Eu faço minhas lentes aqui. Todo ano eu renovo minhas lentes. Eu vou ali no Conic, é R$50. É, com R$50 eu faço minhas lentes. E saio de lá enxergando borboleta, enxergando mosquito da dengue. Eu saio bonzinho. Se tiver alguém que possa ajudar, a nossa querida amiga ouvinte aí de Santa Luzia do Maranhão é a Dona Luísa, viu gente? Dona Luísa. Qualquer problema, você procura aí pela nossa representante Saúde com Beleza na cidade, né? Que as pessoas aí vão chegar até Dona Luísa para dar essa ajuda para ela. Vamos cantar, Amado Batista traz mais uma música e daqui a pouco, não esqueça, eu quero falar para você sobre o nosso óleo de avestruz Supremo. Trago agora Nada é Proibido. Quando escuta a sua voz, fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar. Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mas do fundo eu tenho medo de pensar e te dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Eu tenho medo de pensar em te dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olha, a semana passou que a gente nem viu. E é a semana de lançamento do programa do Amado Batista, do CD do Amado Batista, nesse programa que vocês já acompanham há tantos anos, né? Esse programa já vai fazer, acho que uns 10 anos já. Acho que tá, é, no ar, né? É verdade. Porque eu já tenho 10 anos que voltei do Nordeste para cá. Então, quando eu voltei, nós começamos esse projeto. Foi o primeiro programa que você inventou? Foi o primeiro programa que eu inventei, né? Feliz de mim, né? Tá vendo? Feliz de mim também, né? Que deu tudo certinho. Deu, foi um sucesso. Quem tem amigos não morre pagão, né, chefe? Não morre pagão. E agora eu terei o prazer de mostrar para vocês, né, uma música que vem também nesse disco, que eu adoro. Você sabe disso. Se você adivinhar qual é a música, eu dou um presente pra você. Ah, eu gosto de muito. Casa Bonita. Ah! Casa Bonita. Acertei ou não? Acertou. Ah, você fala dessa música sempre. Casa Bonita. Isso muito me orgulha, igual a música é minha, né? Então, Casa Bonita pra mim é uma das lindas canções, entre tantas que você tem. Você vê que de vez em quando eu faço a coisa boa, né? É verdade. Meu ex-amor. Aliás, você faz sempre coisa boa. Meu ex-amor. É. Né? Casa Bonita. Casa Bonita, essa música tem uma história que eu acho assim linda. Fora a melodia, né? Que nessa regravação ficou espetacular, a qualidade, tudo, né? Ficou muito bacana mesmo. Então eu quero ter a oportunidade de pedir que você fale um pouco dessa música aqui pra gente. Bom, eu fiz essa música. Já que a música é sua e do Reginaldo? Minha do Reginaldo. É. Eu fiz essa música em 83, gravei em 83, né? Uhum. Mas fiz um pouco antes. E é uma canção que eu imaginei uma mulher, que é uma mulher gostaria de sonhar. Ter... Uma mulher sempre sonha com uma casa bonita. Sim, arrumada. Arrumada, o bonita. Marido bom, maravilhoso, é, né? É verdade. Aí eu imaginei, inspirei assim, num casal que a mulher sonhasse com uma casa bonita. Uhum. E o cara, apaixonado por ela, realizou o sonho dela, de fazer uma casa bonita, né? Uhum. Mas mesmo assim não adiantou, um dia ela deixou ele. E ele ficou abandonado, sozinho, naquela casa, uhum. E ficou lamentando. Então, uma história da música é essa. Mas isso não foi bastante. É. Para poder nos... Ficar comigo. Ficar então, comigo, é. Foi embora e nem se lembra. Nem se lembra. De voltar para me buscar. É isso. É muito legal essa música. Então, público querido do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, com a presença do próprio aqui comigo hoje, me dando esta alegria e presenteando também os nossos milhares de ouvintes que estão em casa, ouvindo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa amiga. Não é? Tá aí, ó. É Casa Bonita, a música que o Adelson Moura adora. E preparando já também o seu coraçãozinho para ouvir daqui a pouco a música de trabalho. Gente, radialistas, colegas, não vamos esquecer da música de trabalho desse CD que o Amado Batista acredita será um grande recordista de venda. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Sonhos que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo seu amor que é tão bonito. E eu, não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e murada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olho essa casa tão bonita e me lembro que era tudo o que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa e por isso fiz as tripas de coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Hoje não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. nosso amor já foi bonito. E entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito. E entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Edelson Moura. E ele está de volta comigo hoje no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nós estamos fazendo, minha gente, durante toda esta semana, o lançamento do CD 40 anos do Amado. Ei, mas é tempo. 40 anos de carreira. É, 40 anos de carreira. Não é 40 anos de vida, não. Tomara que fosse, Amado. Tomara que fosse, gente. Também você queria ter 40 anos de idade, é demais, né? Foi você que falou. Tem 40 anos que eu lhe conheço. Como é que você... Pois é, foi você que falou. E eu tô corrigindo aqui. Você tá corrigindo. 40 anos do Amado, 40 anos de carreira. É 40 anos Batista. De carreira, gente. Mas também vocês têm que entender que nós não somos nem velhos. É, nós somos usados, né? Usados, né? Usados, é. E estamos impecáveis ainda. Eu estava, outro dia, encontrei com o Rivaldo, aquele jogador da seleção brasileira, e ele estava fazendo compra no shopping lá nos Estados Unidos. Você vê a coincidência da vida. Orlando é uma cidade com 1 milhão de habitantes. Então você encontrar um brasileiro, né, num shopping, fazendo compras, você vê quanta coincidência. É verdade. E que tem verdade. Mais de 30 shoppings nessa cidade, são muitos. E o cara encontrar comigo, porque a primeira vez que nos encontramos foi aqui em Sobradinho, quando ele era jovem ainda, moleque, né, ele era meu ouvinte e ia para a Rádio Nacional assistir os programas esportivos, a gente se encontrava lá. Quando eu tô lá sentadinho, mexendo no celular, tava olhando pro celular. E eu ouvi aquela voz assim, Edelson Moura. Eu digo, uai, quem é que tá aí? Eu olhei para trás assim, Rivaldo. Era o Rivaldo. Era o Rivaldo. Aí eu disse, rapaz, você aqui, Rivaldo. Eu disse, Edelson, quanto tempo? Eu falei, eu pensei que você tinha esquecido de mim, porque você ficou tão famoso. Famoso e rico. Digo, famoso e rico pra caramba. O melhor jogador de futebol do mundo. Eu disse, mas você é o melhor radialista do mundo. Eu jamais esqueceria você. Opa, muito obrigado. Vem aquela trocação de seda. Sei. Né? De, vamos tirar uma foto aqui pra botar no meu Facebook. Enfim, são dois craques. Dois craques. Né? Dois vamos craques. Tirar uma foto aqui pra botar no Facebook. Ele disse, não, eu quero também. Tira com o meu celular também. E aí, é muito importante, o tempo passa, mas você guarda, né, no seu coração, eu sei que você é assim, e eu também sou, as velhas amizades. Você a vida passa e com ela vai embora nossas ilusões, desaparecem nossas fantasias e nossas paixões. Isso é uma das músicas que eu gravei, falando disso aí. Das amizades, né? É. Que são boas amizades, importantes amizades nas nossas vidas. Então, nesses 40 anos, eu quero perguntar agora, você, por favor, me responda, que esse é o último programa da semana, é o programa da sexta-feira. Certo. Você passou a semana toda aqui e não me disse. E dificilmente você quer falar sobre esse assunto. Já casou ou não casou ainda? Não, rapaz, tô abandonado, sou solteiro, sabe? Ah, meu. Abandonado, Deus. Não achei nenhuma princesa pra cuidar de mim ainda. Ainda não tem. Mas eu acho que eu vou achar um dia. Um dia? É. Eu também sou filho de Deus, você pensa que não? Ah, é verdade. É? Gente, como é que pode o cara ter 40 anos de carreira, ser um grande sucesso, rico, famoso, e não ter alguém na vida que queira ele? Pois é. Tô esperando. Ô, Amado, não tem quem lhe queira, Amado? Não tem, chefe. Tô abandonado. Tá abandonado. Tô. Ô, gente, vamos aparecer aí uma princesa pra preencher o coração do Amado. Vai ser lindo, hein? É, vai ser lindo. Nossa. Olha a música. A música de trabalho do CD. Eu sou igualzinho a você. É isso mesmo? É isso mesmo, Edelson Moura. Com a participação do meu amigo Elias Wagner. Amado Batista. Thank you.

não é? Porque em muitos casos existem diabéticos que até eles perdem um órgão, perde a perna, perde um dedo, perde um pé, porque uma ferida, olha, num diabético é perigoso. Tem que ter cuidado até na hora de coçar uma mordida de muriçoca. Essa muriçoca da música Soca Soca, se ela morder um diabético, é perigoso se coçar, vira aquela ferida que muitas vezes vai se transformando numa coisa grande, numa ferida grandiosa. E muitas pessoas, eu já ouvi muitas histórias, né, que até minha mãe falava: olha, Delcio, sabe aquela moça, filha de seu Antônio Macário, o que foi que teve, minha mãe? Ela perdeu uma perna por causa de uma ferida de um mosquito que mordeu ela. Ela é diabética, né, e essa ferida foi crescendo e foi apodrecendo e etc e tal. Então é muito importante a gente saber que os ômegas, eles são essenciais, ajudam demais a cicatrizar essas feridas. Você passa o óleo, tem até o óleo spray também, se você vai utilizar em queimaduras, em feridas, aí você usa o óleo spray. Tem o óleo gotas para você tomar e tem o óleo spray. E também, gente, importante lembrar para vocês, a banha do avestruz é muito boa também, as mesmas propriedades do óleo. Você sabe que a banha, ela tem as mesmas propriedades. Já em testes laboratoriais, já foram comprovados todos os testes que o óleo é a mesma coisinha da banha. Se você quiser comprar a banha, você pode também comprar a banha, né? Que o pote é maior, tem 60 gramas o potinho de banha, tá certo? Então se liga aí. Olha o nosso telefone em Taguatinga, do Olho Vivo, para você adquirir o óleo ou a banha de avestruz. É 84457768. Em Samambaia, temos a nossa querida Raimunda, que é a nossa representante na cidade. 9978-0658. 9978-0658. Raimunda atende esse telefone a partir das 9 horas. Ela é chique, leva as crianças no colégio, é de carro e tudo, mas ela já fica prontinha. Depois das 9, ela já está pronta, Edelson, para atender meus clientes, fazer as entregas em toda Samambaia e etc. Então, óleo de avestruz Sopremo. Gente, é o do rótulo vermelho. Não esqueça, é o rótulozinho vermelho. Você só é enganado se você quiser, né? Compre o óleo de avestruz Sopremo, porque ele é cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Óleo de avestruz Sopremo não é remédio, é um alimento natural. Falei e disse. E vamos trazer mais um sucesso. O Amado Batista canta pra gente. Oh, música bonita. O amor não tem idade. Eu queria ter a sua idade e pelas ruas da cidade passear com você, sem ninguém dizer que sou velho demais. A idade dos seus pais não tenho culpa de ter. Se um de nós nasceu um pouco antes, isso não é importante pra você e nem pra mim. Mas o povo que criou tanta barreira leva tudo em brincadeira ao me ver pensando assim. Dizem que o amor não tem idade, mas não é verdade, eu bem sei. Só não tem idade pra quem sente, mas os outros não entendem, como é que explicarei? O passado torna empecilho um casamento errado e meus filhos são problemas pra nós dois. Até a família nos magoa pensando em outras pessoas, no que vão dizer depois. Será que os amigos e parentes não percebem que a gente tem direito a ser feliz? Pois quando o amor existe, ele destrói comentários que mais dói dessas línguas infelizes. Dizem que o amor não tem idade, mas não é verdade, eu bem sei. Só não tem idade pra quem sente, mas os outros não entendem. Como é que explicarei? Dizem que o amor não tem idade, mas não é verdade, eu bem sei. Amado Batista, Amado Batista show. Edelson Moura. Os empresários estão com muito medo. Alguns estão fechando as suas indústrias, os seus comércios. Um amigo meu, outro dia, liguei para ele, né? Ah, fulano, você deveria comprar uma quantidade assim, assado, de produtos tal, que eu tenho, vou fazer um preço especialíssimo, se você me comprar uma quantidade não sei o quê. Sabe o que ele me disse? Edelson, eu estou com muito medo do Brasil. E eu estou então deixando meu dinheiro perto de mim. Eu quero meu dinheiro bem pertinho de mim, porque foi suado, eu lutei muito a minha vida toda, todos esses meus anos de vida, de trabalho, de luta, de honestidade, e eu estou com medo do Brasil. Então eu quero meu dinheiro bem pertinho, bem juntinho de mim. Eu perguntei para ele: e seu dinheiro está debaixo de quê? Do colchão? Você está botando? Não, está no banco, está guardado, né? Porque meus negócios são muito certinhos, muito não sei o que e tal. Eu fiquei pensando comigo, quantas pessoas, não é, não estão fazendo o mesmo, com medo, né, de investimentos, com medo de abrir uma loja, de abrir uma indústria. Quantas pessoas não estão tirando os seus dinheirinhos lá das poupanças, com medo de um confisco? Porque você sabe que é possível, na situação que nós estamos enfrentando, tudo nesse país é possível. Tudo é possível. Eu já digo para os meus filhos, digo: olha, eu já vi tanta coisa neste mundo que com os meus olhos, que a terra há de comer, eu já vi muitas coisas com esses meus olhos, que a terra há de comer. Mas eu, nesses últimos 2 anos, meus amigos, eu tenho visto coisa que eu duvidava que a humanidade, que os seres humanos fossem capazes. Eu falo para vocês, eu duvidava. Mas hoje eu não duvido de absolutamente mais nada. Não duvido de mais nada deste mundo. Antigamente, eu olhava para os juízes, aqueles senhores de cabelos grisalhos, bem penteados, paletó, gravata. Aquilo para mim era assim uma grande imposição, era um grande respeito, era uma grande honra você olhar para aquilo. Que coisa bonita, que coisa linda, não é, gente? A gente olhava para aquilo e dizia: que maravilha. E de repente, a gente vê o nosso judiciário do jeito que está. A nossa população descrente do nosso judiciário. O povo desacreditando destes senhores idosos. Homens que poderiam dizer assim: não, eu não vou compactuar. Eu não vou aceitar, eu sou um idoso, eu sou um pai de família, eu sou um juiz. Lá na minha terra, o meu pai dizia assim: meu filho, quando você vê o doutor Lourenço, nosso juiz de paz, lá chamava de juiz de paz, dê a bênção para ele, meu filho,

vai querer saber tudo o que aconteceu entre você e eu, e vão culpar você. Você perdeu um amor sem saber dar valor a quem tanto lhe quis. Olha esta estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz. Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. Vem aí agora a nossa música da hora do quebra-galho. Eu vou trazer uma música muito, muito bacana para vocês, que fala do Espírito Santo. Pouca gente ouve falar, ah, o Espírito Santo, Espírito Santo. O que é, Delson Moura, Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Quando ele chega na nossa vida, quando ele entra no nosso caminho, né, nós recebemos, a gente costuma dizer assim, ele está ungido do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa fala isso, é porque você está assim, cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? A gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, normalmente, as pessoas que carregam em si o Espírito Santo do Senhor, elas são iluminadas. Elas são percebidas, as pessoas enxergam, sabe assim, com muita facilidade, essas criaturas humanas. É muito importante você procurar, né, o Espírito Santo do Senhor. Eu, nas minhas orações, eu peço: vinde Espírito Santo, vinde a mim Espírito Santo, inunda-me com o teu Espírito, Senhor. Porque não tem coisa mais linda do que você ser inundado, você ser invadido, né, pelo ter a sua vida invadida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar? É Delson Moura, vinde Espírito Santo. Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vida divina, amor Trindade. Vida do Pai e do Filho, comunidade. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Força, esperança, Cristo irmão. Vida do Pai e do Filho, revelação. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Temor sublime, Deus é amor. Vida do Pai e do Filho, consolador. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vida